grandes costumes, a música portuguesa para além dos idos. Olá, meu nome é Pedro Paus e este é o 7º episódio do Grandes Costumes. Antes de introduzir o episódio 7, deixem-me dizer-vos que vou estar num podcast novo chamado Obrigado Internet. Vai ser com o Fernando Alvim e com o Nuno Dias. Vocês já devem conhecer o Fernando Alvim. O Nuno Dias também é um tipo bastante interessante que tem várias páginas no Facebook, uma das quais o Azar do Caralho, que é KRALJ. É um magazine onde falamos sobre internet e, inevitavelmente, sobre muitas outras coisas da nossa vida. E eu acho que está bastante interessante. O primeiro episódio deve estar quase a sair. Fiquem atentos ao Facebook do Brandos Costumes, porque eu irei publicar, com certeza. Voltando ao Brandos Costumes, o episódio de hoje vai ser especial. Eu sei que digo isto todos os episódios são especiais, porque são completamente diferentes. Mas hoje temos um episódio dedicado à música portuguesa psicadélica, aquela cósmica, aquela do outro mundo. E vamos começar a viagem com a música do José Cid. círculo mágico, traçado num espaço infinito. Vejo o céu rasgado no sonho, tocar-te na pele. Perder, sinto o sangue correr. treinar os meus passos para andar, ranger dentes sem gritar, perder a força de crescer. Caio postrado no sofá, com a máquina a ganhar, fogo de dentro a queimar, desligar. Sensação. Começar outra vez. pronto, foram quatro músicas incríveis. Ficámos com José Cid, A Viagem, Da Vinci com Lisboa Ano 10.000, depois os Poke com Flip Flop e, surpreendentemente, Manuela Moura Guedes com Flor Sonhada. Agora vamos para o Rock Ricardo dos Salada de Frutas. Thank you. ouvir o Rock Ricardo Salada de Frutas, os Baladium com Andrómeda, também os Ópera Nova com Luar e, para terminar, o Zika com o Cosmonauta Louco, uma música de 1970. Agora, para finalizar este episódio, vamos ter um edit que eu fiz de uma música dos Petros Castos, uma banda de rock progressivo português. Um edit é parecido a um remix, mas em vez de tentarmos trazer a nossa estética para a música, tentamos só fazer uma versão da noite da música. E esta é a minha versão dos Petro Castros. Até daqui a 15 dias com o Brando Costumes. Não se esqueçam de nos seguir no iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts. Por favor, avaliem-nos com 5 estrelas, façam comentários, é importante, façam críticas, partilhem com vossos amigos. E até daqui a 15 dias.